cê chamou de tangerino, que eu chamei de mexerica. Então passamos da divisa, eu percebi que tava lá. Faço sotaque, carioca e paulista, tudo é só ponto de vista, importante é enxergar. De vez em quando, onde tudo se copia, no país da hipocrisia, o lugar bom pra procriar. É embaçado quando o capital não gira, é passado de pai pra filho e vamos ter que sabotar. A malandragem vem da malandragem, eu sei que a malandragem vem da malandragem. Ei, a malandragem vem da malandragem, eu sei que a malandragem vem da malandragem. Você costuma passar reto, mas você tem que reparar. Um aglomerado de casa em cima de casa, onde nenhum desses homens de família quer morar. E descontente com a situação da gente, contrata linha de frente, caçador de favelado. E de repente, sobre uma pressão enorme, põe nós pra trampar pra eles e aceitar qualquer salário. A malandragem vem da malandragem, eu sei que a malandragem vem da malandragem. Ei, a malandragem vem da malandragem, eu sei que a malandragem vem da malandragem. A malandragem vem. Ela fala pra mim que eu sou. Ela chama eu pra ir, eu vou. Me ganha com olhar de show. Eu falei malandro que sou. Eu sou atípico, feito de partículas atômicos, gotículas, tomei vignomos. Repartido em quilômetros e pouquíssimos segundos de espaços definitivos no crânio. E tricotando de triciclo, ignorando as regras de trânsito, atravessando jovens em transe, transformando o ódio em romance. E a vida é só um curto circuito, por isso eu sou amigo dos cães. A malandragem vem da malandragem, eu sei que a malandragem vem da malandragem. Ei, a malandragem vem da malandragem, eu sei que a malandragem vem da malandragem.